Renato Rocha. Ei, por que faz assim comigo? Quer brigar, me chame de canto. Andei logo meu tanto, mas não no bar com os meus amigos. Quebre tudo que quiser em cima de mim. Me chame de safado. Diga que eu sou viciado. Viciado na porta do bar. Eu sei que é de lascar. Descarregue toda a raiva em cima de mim. Me faça só um favor, um pedido pra acabar com isso, amor. Traz o bar aqui pra casa, amor. Meus amigos, que aqui eu bebo, aqui eu caio, não tem perigo, você não briga comigo. Traz o bar aqui pra casa, amor. Liga pros meus amigos, que aqui eu bebo, aqui eu caio, não tem perigo. Que quiser em cima de mim. Me chame de safado. Diga que eu sou viciado. Viciado na porta de um bar. Eu sei que é de lascar. Descarregue toda a raiva em cima de mim. Me faça só um favor, um pedido pra acabar com isso, amor. Traz o bar aqui pra casa, amor. Meus amigos, que aqui eu bebo, aqui eu caio, não tem perigo, você não briga comigo. Traz o bar aqui pra casa, amor. Liga pros meus amigos, que aqui eu bebo, aqui eu caio, não tem perigo. Traz o bar aqui pra casa, amor. Liga pros meus amigos. Eu bebo, aqui eu caio, não tem perigo, você não briga comigo. Traz o bar aqui pra casa, amor. Liga pros meus amigos. E aqui eu bebo, aqui eu caio, não tem.